essa luz pra ser feliz. Os teus passos me guiando, eu fui chegando ao tesouro que eu sempre quis. Eu cruzei o deserto, naveguei pelo mar, eu subi as montanhas, eu fui te encontrar. Em ti, Jesus, ser feliz.